depois pra esquecer você. DJ David, DJ Paulinho Boy, o trio mais conceituado da saudade, no Pop Saudade 3D. Não, meu amor.

que esse amor é pra sempre ou vale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Não vá, nunca se vá, sem me abraçar, sem antes me beijar. Não vou deixar de te amar no eterno luar. Com você vou ficar. Que esse amor é pra sempre ou vale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Eu só preciso ouvir do seu coração. O consagrado DJ da família Saudade, DJ Valdinho. Vamos lá, meu DJ, manda mais uma. Pop Saudade. Saudade, a mais perfeita tecnologia no mundo da saudade. Saudade 3D, a nova sensação sonora do Pará. DJ David Pop, fazendo a alegria da família. Pop Saudade 3D. Nunca vi tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno no teu sangue.

ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Melhor produção, com os melhores DJs, no melhor som. Pop Saudade, só ele. É assim. DJ Paulinho Boy, vai com calma, covarde, senão meu coração não aguenta. Ah, essa não, covarde! mais forte e com formato 3D, ainda mais moderno. O novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. DJ Valdinho, DJ David Pop, DJ Paulinho Boy. O ar é frio, com a sua voz que é teu. O amor sem fim, só mentiu sobre o prazer. Prazer a dois, se ter depois. Rio do sentimento de amar, não soube nem cantar. Tão real quanto seu amor, é o adeus que vai me dar. Sua recordação é Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade é a sua recordação original. Pop Saudade. Só você mora no meu coração. E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Você é o amor que sonhei pra mim. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você. Me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. Meu doce mel. Música.

aparelhagem para curtir, dançar e se alegrar. Você escolheu Pop Saudade. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Saudade 3D, unindo o passado e o futuro, juntos no presente. Pop Saudade 3D, com DJ Paulinho Boy, DJ David e DJ Valdinho. Pra dizer adeus, basta apenas que me dê um toque no olhar. Sei que ninguém te amou mais do que eu. Faça o favor de não me dizer nada, pra não machucar o grande amor que pulsa dentro de mim. Seus caminhos, eu vou ser sua direção. Me faça um favor, aonde for, lembre-se sempre de mim. Eu vou ficar te esperando, enfim. O seu lugar é aqui dentro do coração. Não use as palavras pra dizer adeus. Não, basta apenas que me dê um toque no olhar. Sei que ninguém te ama mais do que eu. Faça o favor de não me dizer nada, pra não machucar o grande amor que pulsa dentro de mim. Tenho certeza que não vai ser o fim. Nos seus caminhos eu vou ser sua direção. caminhos eu vou ser sua direção. Me faça um favor, aonde for lembre-se sempre de mim. Eu vou ficar te esperando, enfim, o seu lugar é aqui dentro do coração. Você está no maior e melhor show de saudade do Pará. Pop Saudade 3D. Sei que o tempo passou, mas te amo ainda. Sou um barco à deriva sem você. Você é a poesia mais perfeita. Foi eleita pra reger meu coração. Vem, minha deusa linda, você não vê que eu te preciso. Abre o portal do paraíso pra esse amor. Não consigo mais ficar distante de você, dona dos meus desejos. Prenda-me com seus beijos dentro do seu coração. Expectativa só aumenta. A aparelhagem mais esperada de todos os tempos, o novo Pop Saudade 3D, está chegando com novidades jamais vistas em maio. Novo Pop Saudade 3D. O Pop Saudade tá cada vez melhor. Ah!